Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e dessa vez nós vamos pegar o coração de vocês. Dessa vez, nós vamos falar sobre investigações, e sobre pessoas em caixões, e sobre você conciliar sua vida escolar e seus milhões de namoros com salvar o mundo. Nós vamos falar da série Persona, que, apesar de, por alguns, ser considerado um pouco de nicho, ela tá ganhando e conquistando o coração do Ocidente, e nós, pessoalmente, somos muito fãs dessa série. Eu sou a Dri, e você começa a suspeitar que essa tigela é um portal pra dimensão da carne. Eu sou o Éter, e Morgana é muito melhor que o Ted. Ser melhor que o Ted não é exatamente difícil. Mas ainda assim, ela é muito melhor. Vou plantar a treta aqui. É muito melhor. Então. Eu vou aqui plantar a treta. O Ted é chato pra caralho. Não é difícil ser melhor que ele. Ok, fui embora. Eu sou a Ana. And this is a very good idea. Sabia que alguém ia ter essa ideia. Sabia. Ruins e referências piores ainda, vamos começar então falando um pouco da série no geral. A série Persona, ela é um spin-off de uma outra série de RPGs feita pela Atlus, que é a famosa série Shin Megami Tensei. O primeiro título do Persona foi Shin Megami Tensei Persona. Só que com o passar do tempo, pode-se dizer que a coisa ficou tão famosa que cresceu para ser algo além do spin-off. Criou proporções incríveis nesses 5 jogos da franquia. A gente pode até dizer 6 se você considerar os dois do Persona 2. E embora ela seja um spin-off, tem muitas coisas em comum e muitas coisas que expandem. Mas a gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre isso depois. A série que ela falou como Shin Megami Tensei Persona, na verdade é como eles renomearam a série no relançamento de 2009 para os Estados Unidos, Japão e Europa. A série original, o primeiro jogo, na verdade, era chamado de Megami Iburunko Persona. Jornada da Deusa. Que foi chamado, a princípio, de Revelations Persona, né? Sim. Que, assim, a ideia da revelação é uma temática, de uma certa maneira, constante na série. Então, a adaptação foi uma das coisas que fez sentido na localização, que, infelizmente, não foram tantas assim. A localização tem os seus probleminhas, as primeiras localizações, dos primeiros jogos, principalmente. É. Mas nós vamos chegar nisso depois. É, e o Revelations também, do Revelations Persona, vale a pena fazer um adendo aí, que é uma referência ao livro das Revelações. Que é outra coisa que a série tem muito, que são referências bíblicas. Quer queira você ou não, Persona e Shin Megami Tensei tem muito disso. Então vale a pena pôr esse adendo aí. Sim, na verdade, eu acho que a questão da temática religiosa não é só a temática religiosa cristã. Se a gente for pegar a mitologia da série, as referências que ela faz, a gente vai encontrar referências às mais diversas religiões, do passado e do presente. Isso das referências ao cristianismo, às religiões ocidentais, isso me lembra de uma coisa que eu li, não foi nem sobre Persona, foi sobre Evangelion. Que eu acho que pode ser interessante aqui, que o cristianismo no Japão, ele causa um certo fascínio. Porque tem, assim, não é a religião mais comum lá, então, assim, tem uma aura de misticismo que, vamos dizer, outras religiões, as religiões orientais, por exemplo, tem pra nós. As referências à religião cristã e à religião judaica, geralmente são referências próximas das duas, não apenas no jogo, mas em várias outras obras, elas acabam tendo esse quê de misticismo que, pra nós, pode parecer um pouco estranho. Mas é porque o cristianismo e as religiões que tiveram origem no Oriente Médio são bem mais exóticas no Japão do que são pra nós. Esse choque cultural eu acho legal. Um adendo aqui também que eu vou colocar em cima da fala da Dri, é que a série Persona em si, ela não trata tanto da problematização ou da referenciação com entidades judaico-cristãs ou com os símbolos ligados a ela. Elas são mais... Sim, são assim, eles entram como outras religiões, como mitologias, sim, como outras tantas como mitologias que aparecem. Mitologias em geral. Agora, dentro da série Megami Tensei, sim, nós temos fortes referências ao cristianismo, judaísmo e todas as vertentes ideológicas ligadas à ideia de um deus uno. Mas isso vai ser melhor explicado e trabalhado, eu vou até deixar já um spoiler aqui, no cast de Megami Tensei que a gente vai fazer mais pra frente. Salvo os detalhes, se vocês ficarem meio curiosos, só aguardar que a gente vai entrar, vai explicar tudo mais direitinho, bonitinho, pra frente. Por sinal, sim, um spoiler do que vai ser o cast de Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei é uma série muito tranquila, muito fácil, tá? Você pode ter certeza que jogar o Nocturne vai ser um passeio no parque, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz quando você jogar. Mas enfim, deixa pra lá. Falando melhor de Persona, o primeiro Persona é o Revelations, foi lançado em 96, mas se ele não segue a temática do Megami Tensei de luta contra divindades, né? O que ele é por ser um spin-off? Ele foi uma tentativa da Atlus de ganhar um nicho mais de mercado depois do lançamento do jogo Shin Megami Tensei IF, que tinha uma ambientação mais escolar. E como fez sucesso, eles pensaram que podiam talvez ganhar mais popularidade lançando outros jogos com essa temática, né? Dos estudantes, relações, toda essa coisa. E como a Dri falou, Persona, ele utiliza muito a ideia de mitologias. E essas mitologias, do jeito que elas aparecem, elas estão inseridas dentro do conceito de psicologia junguiana, ou dos arquetipos, né? Sim. E também sim, tem muita coisa misturada à ideia do tarô, que é aquela coisa de que o tarô é capaz de identificar características suas, sua personalidade, né? O seu jeito de ver o mundo e de agir no mundo, que meio que casa com essas coisas dos arquetipos. Fazendo adendo aí, cada arcana, cada personagem, cada persona vai ter um arcana. Esse arcana do tarô, a gente, são 21 arcanas mais a arcana zero. Então, no total, são 22 arcanas maiores que a gente usa pra representar os personagens. Embora a maior parte das vezes os personas, os personagens recebam atributos das arcanas até a número 13. Mas, basicamente, elas são relacionadas às personalidades de cada um dos personagens. E essas arcanas é que, na maior parte das vezes, permitem com que eles usem o poder dos personas. O que seria o persona na série? O persona seria exatamente o que a psicologia diz. Um modo que a pessoa usa para se apresentar diante ao mundo, para enfrentar o que o mundo joga nele. Só que, basicamente, essa capacidade de enfrentar o mundo é dada uma forma física, que são as personas. Nos dois primeiros jogos da franquia, e com bastante destaque no Revelations 3, no primeiro, Persona 2, que é o Innocent Sin, quem dá as personas para os personagens é o Philemon, que é baseado numa figura literária muito importante. A gente tá falando de arquétipos e tudo mais. Vamos fazer um off-topic aqui. O que são, afinal, arquétipos? A definição do Carl Jung, que ele é um psicólogo com uma obra muito interessante, que ele analisou a psicologia aplicada a mito, aplicada à mitologia, por sinal. Quem tem interesse por essa área, leia as coisas do Jung. São meio complicadinhas de entender. Aliás, são complicadas pra caralho de entender, mas a literatura dele é muito interessante. O que são arquétipos? São disposições psíquicas universais e inatas. São coisas que nascem da sociedade, que são inatas ao ser humano e que são universais. E esses arquétipos, essas imagens universais, elas vão ser detectadas de diferentes formas em qualquer cultura que você olhar. Se você for pensar em símbolos, se você for pensar em ritos, se você for pensar em um monte de coisas, você vai encontrar raízes comuns mesmo de sociedades que nunca se encontraram. A questão da figura da mãe, da figura do patriarca, da figura do louco, da figura do demônio, ritos de passagem, casamento, morte, iniciação para qualquer coisa, são coisas que estão nas raízes de todas as culturas, mesmo que elas ganhem cores diferentes, e que não tem uma raiz cultural, tem uma raiz psicológica. E é aí que é a grande sacada de Persona. Alguns dos maiores arquétipos que estão realmente presentes em todos os lugares são o Persona, que é justamente a face que a pessoa apresenta ao mundo ao seu redor. Uhum. Que assim, ela pode ser... Ela não é o que a pessoa é de verdade. Claro, elas têm muita, podem ter muita coisa em comum, mas existe um distanciamento. O ego, que é o centro da consciência. O shadow, a sombra, por assim dizer. Vamos dizer assim, que é meio que o oposto do persona, certo? Que é aquilo, a face do ego, do eu, que não está exposta para o mundo. O anima e o animus. O anima é a imagem feminina no homem. E o animus é a imagem masculina na mulher. E por fim, o self, o eu. Que é a totalidade, o centro da psique como um todo. Então assim, isso são arquétipos. Então a gente vê persona, é um desses arquétipos, a face que é apresentada ao mundo. E essa temática, ela aparece na série 1 milhão de vezes, e eu achei isso muito legal. Eu comecei a me interessar pela coisa da psicologia e do tarô por causa do jogo. Aí eu fui pesquisando, assim, primeiro do tarô, aí depois eu fui pesquisar a questão dos arquétipos, e eu pensei, caralho, que legal. E é muito legal. Mas é interessante, porque o próprio Jung usou, em alguns momentos, a imagem do tarô pra descrever arquétipos, né? Então, assim, a raiz psicológica por trás dessas histórias é muito interessante, é muito sólida. Eu vou só puxar uma coisinha aqui que a Dri falou. O que acontece, então, com relação aos arquétipos, às personas, etc? Bom, primeiro, pra começar, nós temos que entender que não foi Jung que cunhou o termo persona. O termo persona, sim, é um termo grego, ou latino, agora não vou lembrar direito, que se referia pra se referenciar às máscaras que as pessoas, que os atores utilizavam pra poder indicar que eles eram outra pessoa, que eles eram uma outra entidade, e assim realizar seus papéis. No mesmo caso, quando a Ana já falou, a Dri já falou, e eu vou pontuar novamente, porque isso é importantíssimo, porque mais pra frente isso vai ter que ficar bem claro. Persona é, inicialmente, sua face em relação ao mundo. Como você se mostra pras pessoas, como as pessoas te veem, como você quer que as pessoas te vejam. Abaixo disso, você tem outras personas. Você tem uma persona pra cada campo da sua vida. Uma persona pros amigos, uma persona pros amantes, uma persona pros chefes, uma persona pra família. E todas elas são você ao mesmo tempo que elas não são. O seu eu, o que você quer, está lá dentro do ego, do shadow e do self. E eles são faces normalmente, principalmente o que você deixa guardado dentro do shadow, são coisas que você não mostra pras pessoas. São seus pensamentos mais internos, mais coisas que a sociedade em si não permite. Tanto que... Sim, tanto que Jung falava que há problema tanto em você ter uma persona quanto você ter ser desprovido de persona, né? Tanto que um dos problemas que Jung mais trabalha é que existem pessoas, tanto que isso é um tema da série também, que ficam muito presas a uma única persona. É uma única persona, então elas não conseguem fazer distinção sobre como trocar ou quando ser diferente, né? E isso pode acabar levando a vários problemas de falta de capacidade de se adaptar às situações ou de relacionar-se com o ambiente e outras coisas. E se você parar pra pensar, é muito o que acontece com os personagens que se relacionam com o personagem principal na série 3, 4 e 5, né? São pessoas que têm dificuldade de lidar com o mundo, mas que com o relacionando-se com você, elas aprendem a se adaptar e aceitar melhor elas mesmas e a entender que não é tanto, que o problema não é tão difícil. Então é bem interessante. Inclusive, esse confronto, principalmente no Persona 4, a gente vê que ele se torna bem, bem literal, sabe? A raiz dos shadows, ela é justamente de assuntos mal resolvidos que cada personagem tem. Que são justamente esses problemas de... Coisa. A sua face que enfrenta a sociedade, ela não consegue lidar com aquilo, né? E outra coisa, a face que você usa pra lidar com a sociedade, às vezes você usa ela justamente pra você não ver aquilo que você sabe sobre você, mas você não quer admitir. Exatamente. Das coisas principais que fala no Persona 4, até nos outros personas, mas é bem o foco do 4 é isso. Você usa aquele persona pra você acreditar. Não, é assim que eu sou. Mas quando você olha pra você melhor, você começa a ver que tem outras verdades que você sabe, mas que você não quer admitir. E que você não quer que as outras pessoas saibam. E isso que é interessante, porque é um conflito literal dos personagens com eles mesmos e com o mundo, porque muitas pessoas não aceitam os personagens como eles são, e isso leva também eles a se questionarem, até eles conhecerem o protagonista, como o Hector falou. Eu só vou explicar aqui uma coisa rapidinha, só pra passar rápido, né? Claro. Que a gente comentou sobre arcanas do tarô, mas a gente não explicou quais são essas arcanas do tarô. Bom, como a Ana já tinha falado, são 22 arcanas, né? Que elas podem ser, sim, as arcanas maiores, porque se a gente fosse colocar as menores, bom, não teria o tempo suficiente pra falar delas, mas... Então, quais são elas? É o tolo, o mago, a alta sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante... As amantes, a carruagem, a força, o ermitão, o eremita, isso, a roda da fortuna, justiça, o enforcado, a morte, temperança, o diabo, a torre, as estrelas, a lua, o sol, julgamento e o mundo. E é legal a gente falar que as arcanas do tolo, do julgamento e do mundo, elas têm uma importância na história. Até, assim, o que elas representam na história é muito grande. É muito importante. Isso fica melhor explicado no 5, no jogo 5, né? É um dos diálogos que tem, que é falado pra você, que todas as arcanas, na verdade, elas, na ordem que ela é, uma viagem. Você é o tolo, você é aquele que não tem nada. Você vai progredindo na escala, né? Passando por todas as arcanas até você conquistar o mundo. E é interessante isso, porque eu nunca tinha pensado das coisas dessa forma, né? No Persona 3, tem um professor que ele é super fissurado por essas coisas. E tem um pedaço do jogo especificamente que ele fala sobre isso também, sobre o que cada arcana representa nessa jornada, que literalmente é uma jornada que você começa do fundo do poço e você... Cada arcana representa uma coisa que aconteceu na jornada do tolo. Assim, por se dizer, sim, até a conquista do mundo, que é a última arcana, compreensão total do mundo, por assim dizer. Que é uma jornada tanto física quanto espiritual que o tarô representa, né? Sim, exatamente. E até porque, se a gente for pensar no jogo de tarô em si, ele é uma forma de adivinhação, uma forma de interpretação, né? Você, certas combinações de cartas, não, elas não são inerentemente boas ou ruins. Eu até acho muito curioso quando, nos filmes, sempre que querem mostrar uma coisa trágica, mostram a carta da morte, blá blá blá. Não, não são significados literais. Eles são muito mais sutis e as cartas combinam entre si, né? Você não faz uma análise com uma única carta. Só acho que um tipo de leitura você até faz com uma carta única, mas a maior parte delas são 3 ou 5, ou acho que 7. Então, assim, mais do que simplesmente uma forma de adivinhação, ele é um jogo de interpretação. E eu acho muito legal isso aparecer em Persona, porque se você analisar o significado de cada arcano, você vai conseguir... A personalidade dos personagens faz muito sentido, mesmo que a princípio não pareça. Eu queria falar de um, mas vai ser um puto spoiler, então eu vou segurar minha onda. Posso fazer um adendo? Que nem você falou, que geralmente... Isso é verdade. Geralmente as pessoas usam no filme, a Arcana da Morte, Mas, na verdade, a Arcana da Morte, ela é, por exemplo, ela significa a mudança. Algo que era daquela maneira, até aquele momento, vai acabar, vai morrer. Para que você tenha um novo começo. É isso que a Arcana da Morte representa de verdade. Então você vê como a interpretação das arcanas na mídia, em geral, é bem diferente da verdadeira interpretação que elas têm. E é legal que em Persona eles caíram muito menos nesse sensacionalismo barato do que... Tanto é que se você for ler pelo tarô, a arcana mais negativa, por assim dizer, não é a morte, é a torre invertida. Nossa, é a torre que invertida. Que é justamente... Ela, inclusive, Deus, é a torre invertida. Espírito então, de perto de mim. É, porque a torre em si é a ideia da perda, né? Essa é a ideia do fracasso. Isso. Da mudança violenta, que é assim, ela invertida é ainda mais bad. Mas é interessante. A da torre. Tem gente pulando da torre. E a torre é cortada por um raio. Tem um raio caindo na torre. Mas interessante é que, só pra gente finalizar isso, né? Essa parte... Mas principalmente no Persona 3, 4 e 5, se você olhar o que cada arcana significa, por exemplo, o mago, superando o que é plausível, né? Superando a sua situação, né? Todos os personagens que carregaram a arcana mago, todos eles tiveram alguma coisa que tiveram que lidar com e superar para continuar vivendo, sabe? E toda vez que você olha o significado, você vê que todas elas têm a ver com a personagem, realmente, sabe? esse pequeno detalhe que eles colocaram de realmente se importar de fazer com que não, a Arcana não seja somente, ah, é apenas um símbolo, não. Ela também é referencia, assim, se você já sabe a Arcana e você conhece um pouco, você já sabe mais ou menos, ah, então a rota dele vai ser desse jeito, sabe, né? Você já, porque já vai ter, sim, alguma coisa ligada a isso. Então, é interessante pensar nisso um pouco. Mas bem, falamos então mais ou menos dos elementos gerais que complementam a série, né? Também se a gente só for ficar falando nisso, vai o cast inteiro. Seria um cast muito interessante, por sinal, mas quem sabe um dia, né? Quem quiser um cast sobre psicologia, por favor, peça nos comentários. Ok. Mas então, vamos então primeiro falar de Persona Revelations. O primeiro jogo da série, de 96. Alguém aqui chegou a zerar esse jogo? Porque eu só cheguei a jogar o começo dele. Eu sei o Geraldo. Mas aí o 2 parecia mais legal. Eu sei o Geraldo. Eu sei, assim, a história geral, né? Não cheguei a zerar, não, infelizmente. Então, o Persona 1, do que se trata ele? Bom, tudo começa com um grupo de estudantes, dos protagonistas, brincando de um jogo de adivinha, né? Não de adivinha, mas de leitura da sorte, né? Chamado Persona. Tá vendo? Aí começa, é uma coisa que a gente tem que falar. A galera é besta. Eles jogam essas merdas não sabendo o que pode acontecer e eles acabam causando apocalipse. Sem contar as pessoas... os cientistas, né? Porque os cientistas também tiveram um efeito ali, infelizmente. Porque isso me deixou muito brava. Porque cientista não é assim na vida real, não. Mas tudo bem. Cada vez que um cientista louco aparece numa história, um cientista de verdade morre em algum lugar. Mas o que eu tava falando era mais ou menos assim. Se as pessoas assistissem mais filmes de terror, elas não morreriam em filmes de terror, sabe? As pessoas dos filmes de terror e dos jogos e dessas histórias... Gente, é um jogo que você não sabe como funciona e você vai jogar porque é legal? Por favor, né? Mas enfim, deixa. É só eu protestando contra a burrice dos personagens. Mas então... Segue o jogo. Eles fazem esse jogo e por causa do jogo em si, eles acabam... Ficam inconscientes e eles acabam encontrando o Filemon. O que é o Filemon? O Filemon seria a representação física do subconsciente coletivo. Ele dá a esses personagens o poder das personas. Então eles conseguem summonar essas pessoas em forma física. E no mesmo momento que eles acordam, são resgatados e tal, a cidade onde eles moram começa a ser atacada por demônios. Até esse momento, provavelmente, o jogador pensa assim, puta merda, já fizeram merda, não. Aquela coisa, eu falei que isso ia dar merda, Mas só que na verdade, o que acontece... Existe um outro personagem, né? A Mai, que ele, na verdade, ele é o responsável porque ele criou uma máquina que altera a realidade, que o ponto dele é que ele quer se transformar em um deus para encontrar o sentido da vida. E o que acontece, essa máquina, ela precisa dos conceitos de alguém para funcionar. E quem a pessoa esperta usa? Uma menina super doente, que nunca saiu de hospital, que não faz ideia de como é o mundo e acha que o mundo é dividido em metade luz, metade trevas. O que acontece? A máquina faz justamente isso, transforma o mundo em metade luz, metade trevas, e aí começa a treta toda. E a partir daí, o jogo se divide em duas rotas, né? Que nós não vamos entrar muito em detalhe, porque, bom, eu pelo menos não poderia dar muitos detalhes, mas tem a rota verdadeira, que é a rota da Sebek, e a rota da Rainha de Neve, da Snow Queen. Mas todos eles, de um modo ou de outro, envolvem essa ideia de tentar evitar o fim do mundo. Que geralmente foi causado por uma pessoa que não mede as consequências dos próprios... Posso fazer um adendo? Nesse caso do Persona 1, que eu lembro que acontece é a menina, se não me engano o nome dela é Mai, que foi usada. Que eu acho que ela foi traduzida pra Mai na versão em inglês, que assim, então, a localização dos nomes do primeiro Persona foi um pesadelo, né? Então, a Maki, no momento que houve essa divisão no mundo, a Maki também foi dividida, digamos assim, em uma versão boa e uma versão ruim. E a versão ruim causa, assim, transforma a vida dos protagonistas num inferno, porque o que ela quer fazer? Ela quer liberar o poder de Pandora e literalmente explodir o mundo. E a missão deles é tentar para isso, que eu acho que, se não me engano, é a rota verdadeira. A rota da Ice Queen literalmente congela a escola toda, eles têm que parar. Um pseudo Final Boss, que eu acho, que eu saiba. Mas o Final Boss de verdade é a Pandora, e eu devo adicionar que o design dela é um dos mais traumatizantes que eu já vi, e isso é meio que recorrente na franquia como um todo, design de trama. Aliás, a Atlus é especialista em criar uns bichos medonhos. Não. Atlus não. Kazuma Kaneko. Kaneko Senso. O Kazuma Kaneko, ele é um perturbado. O Kazuma, o cara tem. O cara. Sério. Ele tem algo na cabeça, assim, que não pode ser mensurado por palavras. Já vamos deixar claro isso. Ele não bate muito bem, mas ele é um artista muito foda. O Revelations, ele chegou à América do Norte. Só que assim, se eu não tô enganada, a primeira localização dele teve seus problemas. Problemas de tradução, principalmente, que infelizmente era algo comum nos jogos dessa época. Traduções mal feitas, adaptações mal feitas. Posteriormente, em 2009, saiu um outro port pra PSP. Esse mais fiel à obra original. Tanto. Uma opinião muito boa, eu vou adicionar, porque aquela opinião é muito boa. Tanto que, seguindo essa ideia, um dos personagens no original, na primeira release do jogo, é branco na versão japonesa. No primeiro release americano, ele foi colocado como negro. Por motivos de nós precisamos de... Né? Precisamos de um token, precisamos de alguém pra ser... representação racial aqui, né? Então eles colocaram. Ou seja, um token. Exatamente. Aí depois eles resolveram. Ah, não. Na versão de PSP vamos corrigir isso. Então, fica aí. Coisas do passado que levaram a mudanças. Tanto que isso afeta muito Persona 2. Como a Adri vai falar daqui a pouco. A gente vai começar isso daqui a pouco. Persona 2 sofreu na mão da localização ocidental. Sofreu. É. Persona 2, na verdade a gente tá falando não de um jogo, mas de dois. Innocent Sin e Eternal Punishment. O primeiro, Innocent Sin, foi lançado em 99 pra PlayStation e o segundo foi lançado em 2000. A parte curiosa, o Innocent Sin é o primeiro jogo do par e ele só foi lançado no Japão. Uhum. O segundo, ele foi lançado no Japão e nos Estados Unidos. Não, acho que ele foi lançado só nos Estados Unidos, Dri. Não, o Eternal Punishment não, ele foi lançado nos dois. Em 2000. A história se passa na cidade de Sumaru, na cidade costeira. E o Innocent Sin, que é o primeiro, o protagonista é o Tatsuya Suo, que ele estuda na escola Seven Sisters High. Aqui, o grande plot são rumores que se tornam realidade. Quando um rumor é espalhado, ele subitamente se torna verdade. Ele se concretiza. E problemas partem daí. O sistema de personas, ele também são poderes oferecidos aos personagens. O sistema do 1 e do 2, ele tem algumas diferenças, o sistema de batalha tem algumas diferenças em relação aos sucessores deles. E assim, a história gira ao redor disso, rumores que se tornam verdade. O Eternal Punishment, que é a continuação direta, ela se localiza logo depois do final do Innocent Sin, e a protagonista é a Maya Amano, que ela apareceu no primeiro jogo, ela era uma das personagens jogáveis, por sinal, Maya, minha waifu da série Persona, maravilhosa. E assim, essa ideia dos rumores se tornando verdades e verdades bem perigosas, ela volta. O problema, como eu disse, o Innocent Sin, a versão original, só saiu no Japão. O Eternal Punishment foi lançado no Japão e nos Estados Unidos. Ou seja, a galera que jogou o Eternal Punishment nos Estados Unidos boiou, porque... Porque o que está acontecendo aqui? O Eternal Punishment é consequência direta, diretíssima do Innocent Sin. Não é à toa que um se chama Sin e o outro se chama Punishment. Tem uma razão pra isso. Sim, sim, exatamente. Aí, no caso do remake, teve um remake pra PSP. O remake do Innocent Sin chegou ao Ocidente. Mas o remake do Eternal Punishment não chegou ao Ocidente. Por motivos de foda-se. Mas o fato é... Esse duo, ele... Dentro da fanbase de Persona, ou Persona 2, ele tem um certo culto, por assim dizer. Justamente por ele ter tido uma difusão menor, infelizmente, do que a Persona 3 e do Persona 4. Mas é uma história que é bem mais pesada do que a dos sucessores deles. E um sistema de batalha que... remete bem mais ao Shin Megami Tensei, que assim, foi uma coisa que foi perdida nos jogos seguintes, eu não sei como é que tá o 5, porque eu sou pobre e não joguei ainda. Ele volta bem mais perto do que era o Shin Megami Tensei, provavelmente de todos os jogos, eu vou entrar em mais detalhes quando a gente for falar do 5, se você jogou um Shin Megami Tensei, você vai assim, jogar o 5 de boa. Se você nunca jogou um Shin Megami Tensei, você vai penar pra entender como as coisas funcionam. Mas, assim, no Persona 2 você basicamente tem que fazer contratos com os monstros, os demônios, pra convencer eles a você poder invocar eles, ou eles te darem itens, ou eles te darem dinheiro. Aí tem coisas desde você flertar com eles, imitar uma motocicleta. Tem uma que eu acho sensacional, que é da Yukino, que é também uma personagem muito maravilhosa, que ela dá uma bronca nos demônios e ela super intimida eles e eles saem correndo. Tipo, você tem que ter culhões muito grandes pra conseguir dar uma bronca num demônio e ele... e botar medo nele. E isso acaba sendo um contraste, porque essas partes são muito divertidas, são muito engraçadas. Mas o jogo, ele tem... O setting dele é muito interessante. Ele pode ser um pouquinho mais, assim, pra galera... Não recomendaria pro pessoal de agora começar pelo Persona 2 pra conhecer a série, porque ele tem uns aspectos técnicos que são um pouquinho mais complicados, um pouquinho mais arrastados do que os seus sucessores, mas ele tem, assim, é um jogo bem cultuado, principalmente dentro da fanbase de Persona. Só que teve esse problema da localização ruim, da localização... É que... É... Como eles lançaram, finalmente conseguiram lançar o Persona, né? O 2, se não me engano, foi no Ascent Sim, eles mudaram muita coisa. Independente do port de 2010, ou seja lá o que for que eles fizeram, eles mudaram muita coisa, porque tava muito... Tipo, eles mudaram muito texto pra não fazer tanta apologia a símbolos nazistas. Eles deram óculos pro Adolf Hitler, porque ele aparece no jogo, né? Mas não é o Adolf Hitler que vocês acham que é o Adolf Hitler. Não, não, não é. Ele morreu. É outra coisa. É uma coisa que é referente aos elementos que acontecem dentro do jogo, da história e tal. É por isso que ele aparece. Só que como a Atlus achou que podia ser meio... As pessoas podiam não receber muito bem, né? Eles meio que falaram... não vamos localizar ele ainda. E mesmo quando localizaram, colocaram várias coisas pra diminuir o impacto, né? Mas é porque, como falaram, a gente recebeu primeiro o Eternal Punishment, porque eles queriam ver. Será que se o Eternal Punishment vender bem, a gente talvez consiga trazer o Innocent Sim. Né? Que lógica bonita essa, né? É, sendo que você tá... É igual o Final Fantasy, aquela coisa. Lança as coisas fora de ordem. Final Fantasy 3, que na verdade era o... Era o 6, né? Porque eles lançaram o 1 no Japão e nos Estados Unidos. Aí o 2 só saiu no Japão. O 3 só saiu no Japão. Aí o 4 eles decidiram lançar no Japão e fora do Japão. Daí lá no Japão era 4, mas aqui nos Estados Unidos virou 2, porque não tinha o 2 e o 3. Daí no Japão... E aí foi isso. A coisa foi só escalando aí. No Japão teve o 5 e não saiu o 5 nos Estados Unidos. Daí saiu o 6 no Japão. Já, yay, o 6 é maravilhoso, vamos mandar ele para os Estados Unidos. Mas lá não tem o 5, então vai ser 3. Yay! E daí o 7. Os anos 90 para jogos japoneses chegarem ao Ocidente foram um tempo muito complicado. Sempre sombrio. Quem quiser escutar um pouquinho mais sobre esse drama, a gente tem um cast de Final Fantasy que a gente fala exatamente disso, né? Mas não, Final Fantasy e Persona não foram as únicas séries que sofreram com isso, certo? Infelizmente. É, mas que ele tem uma importância de ter uma base numa outra obra literária muito importante que tem a ver com as tretas que acontecem na história. Que também tem relação com o que aconteceu no primeiro. Mas eu acho que o que dá pra falar sem dar spoiler é basicamente isso. E que tem a Maia, e a Maia é amor e é vida. Bom, então, passando por cima desses três primeiros jogos, que, bom, nós não conseguimos jogar, eu pelo menos nunca não joguei tanto desses, né? Ainda fico devendo. Desculpa, eu falei com vocês, gente. Aliás, uma diquinha. Innocent Sim não tem uma tradução, a versão de PlayStation oficial. Mas tem, graças aos fãs que são maravilhosos, tem uma versão da ISO de Play 1 traduzida pro inglês. E pelo que eu vi, não foi simplesmente eles pegarem a tradução da versão de PSP e jogarem na versão de Play 1. Foi, assim, foi retraduzido mesmo. Ficou bem legal, inclusive. Se eu, não podemos colaborar com a pirataria, mas existe. Mas procurem, se virem. Vocês vão achar. O senhor Google tá aí pra isso. Não é difícil de achar também. Uh-huh. Mas... Google is your friend. Então agora nós vamos falar do meu jogo que me introduziu à franquia, que mudou meu mundo. Me introduziu à franquia também. E me acho fez... que a Adri também. Não, o meu primeiro foi o 4. E me fez... Vou ficar aqui no meu cantinho. Repensar todo o conceito de humanidade que eu sabia até então. Shin Megami Tensei, Persona 3. Na verdade, falando corretamente, seria só Persona 3. Mas na época, quando eles também trouxeram pra cá, eles colocaram como Shin Megami Tensei, né? Mais cagada de localização, é, né? Sendo que, na verdade, não era pra ter. Era só pra ser Persona 3. Tanto que no Japão, a gente já matou de Persona 3. Só aqui no Ocidente que eles falaram, não sei porquê. Vamos colocar que é Shin Megami Tensei, porque já faz quase uma década. Faz muito tempo que a gente não lança um jogo, né? Faz o quê? Um, dois, três, quatro, cinco anos. A galera vai achar o máximo. E ia fazer, Shin Megami Tensei. A gente acabou de lançar Nocturne também. Lança aí com Shin Megami Tensei pra alavancar as vendas junto, né? Pronto, lançou. É. Tá, não foi assim que aconteceu, mas é assim que eu imagino que tenha sido. Por que não? Alguém pode sonhar, um homem pode sonhar. Mas então, Persona 3, ele provavelmente, assim, foi o pivô que modificou a série, mais modificou a série, né? Tanto porque você tem um sistema que foi bem mais facilitado, né? Foi deixado de forma bem mais simples para as pessoas entenderem o que estava acontecendo, como se jogar o jogo. Porque os primeiros jogos eram bastante complicados, nessa coisa de você ter que conversar com os demônios, você ter que recrutar eles. Não, nesse ficou muito mais simples. Você terminava uma batalha e você ganhava uma carta com Persona, pronto, sabe? Eles usavam daí também a terminologia simplesmente Persona. Eles meio que tentaram. É meio assim, o Persona 3 tentou se separar dos outros dois. Tentou ser um standalone. Ele tentou. Assim. É porque também foi o primeiro jogo da série no PlayStation 2. E a Atlus estava querendo continuar com a série, né? Porque o sucesso do Persona 2 no Japão era muito grande. E eles queriam o Persona 3 também que fizesse um sucesso tão grande. Tanto que fez tanto sucesso que lançou até uma versão portátil anos mais tarde, né? Não apenas uma versão portátil, mas também pro próprio PS2, pouco tempo depois, saiu a versão FS. Que nós nunca vimos no Ocidente. A gente não viu a versão FS no Ocidente. Persona 3 FES é que tem o The Answer. Vemos sim. 3, viu? Certo. Veio. Não, é que eu fiquei pensando... Por sinal, The Answer eu nunca consegui terminar. Eu sou muito ruim. Que eu fiquei pensando no... Não, é que quando você falou isso, eu me veio Kingdom Hearts na cabeça e me lembrei que a gente não tinha pego no começo do PlayStation 2 a versão final do Kingdom Hearts 2. De qualquer forma, Persona. Vamos voltar a Persona. Não fala de Kingdom Hearts que eu choro, que ainda não saiu o 3. Foca aqui. Calma. Vamos lá. Respira, então, bebe água. O que Persona 3, antes de a gente entrar na história propriamente, o que ele trouxe de diferente? Ele trouxe o sistema de simulação, jogos de simulação, né? Aqueles joguinhos onde você tinha que passar tempo com as pessoas, para desenvolver laços com as pessoas, para poder entender melhor elas, aí quando você fazia isso, você ganhava um maior entendimento do que era a pessoa, então você ganhava um maior entendimento sobre as arcanas da pessoa, e você então ganhava um social link, né? Que fazia... Social Link Go! Que fazia... Eu vou usar só os efeitos do fandom, daquela tirinha da HMDaze nesse cast, cara. E fazia com que você tivesse mais... fazer com que sua persona, por exemplo... esse cara aqui é o Social Link da Força, né? Então, conversando com ele, relacionando-se com ele, resolvendo o problema dele, você entende a base e o que é a persona da Força, né? Então, você ganha a arcana da Força e você pode convocar os personas ligados àquela arcana. Não só isso, os personas relacionados à arcana vão receber poderes maiores e quando você maximiza o social link, você vai poder fazer o persona que é o mais forte daquela arcana. Então, um dos grandes desafios, o grande desafio da parte de simulação do Persona 3, do 4, do 5 é maximizar os social links, todos. Esse é um grande desafio. Sim, e uma coisa que aconteceu, acho que no Persona 3 e 4, não sei, no 5, porque isso nunca aconteceu comigo, eu não vi reporte de pessoas tendo contato com pessoas, são social links reversos, né? É quando você erra muitas vezes o diálogo com as pessoas, você reverte a arcana da pessoa e a arcana fica trancada, então você não consegue subir ela. Então... Já aconteceu comigo. No 3, uma dica pra quem for jogar o 3. Não tente namorar todas as meninas ao mesmo tempo. Não dá bom, tá? Você pode ser você pode ser um putão no jogo se você quiser e ficar com todo mundo. Só que isso vai ter problemas pra você depois. No 4, nem isso. Mas... Daí as piadas sobre o Yu, né? Mas tudo bem, mas acho justo aqui. Isso que você tava falando é interessante, que é justamente... Volta naquele conceito que a gente falou no começo do cast sobre a personalidade. Você você fazer laços com as pessoas quer dizer que você vai descobrir aspectos da sua própria personalidade. Sim. Isso é, que é muito abordado. Você tá aprofundando, não é exatamente, não é apenas a amizade com aquela pessoa, é seu entendimento. Sim. Do que aquela pessoa tem. E isso é legal. E é isso que sempre leva. E tanto que serem mais reais naquilo que sim. Você faz. Sim! Você consegue se relacionar, você vê aquilo e fala, putz, isso já aconteceu comigo, putz, tô sentindo pena. Isso foi muito pesado pra mim na época, porque eu me ligava com os personagens, os problemas deles, né? Então eu via que os meus problemas não eram só meus, sabe? Outras pessoas também passavam por aquilo. E é legal que no 3 e no 4 a gente não tá falando de assim. Os problemas das pessoas não é, ah, é preciso salvar o mundo. Não, são problemas completamente cotidianos. Sim. E normais. Você tá falando da. Tá falando de uma pessoa. Que odeia a mãe dela, do você seu tá amigo. Falando de alguém que. Daquela menina que era gorda no passado, perdeu peso, e aí agora acha que o estilo de vida patricinha é o melhor estilo de todos, mas na verdade ela não gosta de ser tratada desse jeito, ela gostaria de ser tratada de outro jeito. Sabe? Ou seja... Você tá falando do atleta que assim, ele vive pelo esporte, mas de repente ele sofre uma lesão, ele não sabe o que ele vai fazer dali em diante. Sim, porque tem a cobrança das pessoas em cima, mas aí ele também descobre outra coisa que ele quer fazer, mas ele sabe que se ele for pra aquela outra coisa, ou tentar pensar naquela outra coisa, as outras pessoas vão julgar ele pra sua escolha. Você tá falando do casal que quer manter a memória do filho deles? Eu, pessoalmente, gostei mais dos personagens e dos social links do Persona 4, mas teve um do Persona 3 que eu acho que foi, assim, a grande sacada. Que foi, eu não vou dar spoilers, mas o social link do Sol, do Persona 3. O social link do Sol é maravilhoso, Jesus. O do Sol é de doer. E, assim, as interações com os personagens nem são muitas. Você, assim, você conversa com eles algumas vezes, você tem algumas cutscenes com eles, mas é até uma das grandes vitórias da série. A forma como os personagens são desenvolvidos. Isso não tô falando só do Persona 3, tô falando que é uma coisa que você vê nos outros jogos mesmo. Como que até personagens que não aparecem muito, até personagens que são muito secundários, que é o caso dos personagens de Social Link, eles são desenvolvidos, eles apresentam outras personas deles pra você. Que assim, você conhecer facetas de personalidade não é só do seu protagonista, é de todos os outros personagens. Nossa, é demais. O mais legal é que todos eles realmente são muito importantes. E por que são importantes? Porque normalmente, se você assim consegue pegar todos os social links no máximo, né? Por exemplo, em todos os jogos, normalmente no 3 e no 4 eu vou falar disso, porque o 5 ainda não terminei, então eu não sei disso. Sempre tem aquela cena onde o protagonista tá sozinho, sabe? Né? No final verdadeiro, onde ele tá sozinho. E naquele imensidão, quem vem pra salvar ele são as pessoas com quem ele se relacionou, são a memória dessas pessoas, são a ideia de que essas pessoas encontraram sentido na vida, algo assim, que pra elas era impossível, né? Mas porque o protagonista estava lá e resolveu ajudar, resolveu sair do caminho dele pra ouvir elas e oferecer um pedaço de ajuda, de entendimento, de perdão, de aceitação, a pessoa foi salva, ela conseguiu encontrar o próprio caminho dela. Então elas têm e elas querem ajudar ele. Então elas aparecem no final com força pra... Tanto que é nesse momento que o protagonista, porque todos os outros protagonistas, né, que você usa, quando eles chegam no nível máximo da Arcana, o personagem deles evolui. Que é como se o entendimento deles tivesse chegado a tal ponto que liberou, assim, ainda mais poder de dentro deles. Só que o do protagonista isso não acontece durante o jogo, só acontece no final. E no final verdadeiro, ainda por cima, né? Que você mostra que a sua força vem da força de todos os outros juntos. Não é somente a força de um, é a força de todo mundo junto, do coletivo, se apoiando. É aquela coisa, o poder da amizade, por mais que pareça um conceito babaca, um conceito clichê, de alguma forma em Persona 3, ele tem uma explicação, uhum. Ele tem um sentido de ser, e ele tem uma raiz que eu acho que é mais profunda do que simplesmente meus amigos são meu poder. Não, gente, você tá falando essencialmente de pessoas com problemas que conseguem tirar de si mesmas, com a ajuda de outras pessoas, a força pra resolver aqueles problemas. Ou pra lidar com a situação, tem coisas que não dá pra resolver, mas que você aprende a lidar. Que você vai encontrar, assim, várias formas de lidar com o problema, seja resolvendo, seja aceitando. É por isso que jogar Persona 3 e Persona 4 e Persona 5 exige... Eu acho que o jeito certo de jogar é realmente você, a princípio, ir no Social Links sem guia nenhum. Eu não diria isso, porque eu diria que existem muitos guias sem spoilers, né? Então... Não é pelo spoiler, sabe por quê? Eu acho que o personagem, uma coisa da série é que o personagem, o protagonista essencialmente é mudo. Você molda a personalidade do seu personagem, você pode ser o cara mais legal do mundo ou você pode ser um baita de um cuzão, mas... Eu acho que é importante, como eu já falei em outras coisas, que jogos relacionados a escolhas, pelo menos a primeira vez, é ser você fazendo a escolha. Não, sendo, não fazendo a escolha mais correta, fazendo a escolha que você faria naquela situação. Eu acho que isso muda a experiência, sabe? Muda, muda. O que você faria naquilo, não o que espera que o herói perfeito faça. Bom. Mas aí é o meu jeito de apreciar, não sei vocês, gente. Bom, sou, o meu jeito de apreciar, depois de eu ter feito Persona 3... O Blind, ele ter feito Persona 3, Guia, porque eu queria ter pego tudo, só eu quis ter pego tudo, e eu peguei tudo. Não, aí sim, na segunda vez, aí você faz com Guia, porque na completar Persona é importante. Persona 4, eu usei um Guia sem spoiler, eu admito, eu usei, me julguem se quiserem, mas... Não tem nada de errado com eu isso. Eu usei, e pra mim foi uma experiência... Eu zerei Persona 4 no fácil na primeira vez. E foi uma experiência, assim, magnífica. E Persona 5, como era um jogo que basicamente jogou tudo que eu sabia de Persona quase pela janela, né? Teve muitas coisas que eu tive que reaprender, então eu acabei usando um guia. Sim. Mas não tanto pelo fato das respostas. Foi mais pelo fato de que eu queria saber quando eu tinha tempo livre, né? Ah, sim. Não, aí ok. Pra poder investir mais em... Ou como maximizar o tempo pra poder melhorar os status de atributos. Tipo, inteligência, carisma, coragem e essas coisas. Porque no Persona 5 tem isso, né? Assim, no Persona 4, no Persona 3 tem. Pronto. Que eu não usei guia, eu usava pra pegar as respostas das provas, porque eu nunca lembrava das aulas. Vocês me perdoem, gente, eu já saí do ensino médio, já tem lá uns bons anos, eu não vou lembrar dessa merda. E... Por favor. Tem muitas coisas muito específicas da cultura japonesa que eles falam, então às vezes fica meio difícil. Persona 3 é considerado pra todos, não pra todos, mas pra maioria do público que jogou, né, do fã, da fanbase, como um dos melhores Personas. Rivalizando Persona 2. Eu fico triste que a galera meio que caga na cabeça do Persona 4. Eu gosto muito do 4, gente. Persona... Mas a gente fala dele depois. É que Persona 3, ele tem esse setting mais dark, mais Sim. lúgubre, Sim. mais pesado. E as pessoas têm mais problemas. Então, assim, essa coisa do... O final, o fim que se aproxima, sabe? Inevitável. Uhum. E as pessoas gostam muito dessa ideia, dessa imagem, desse imaginário. Sim, por sim, isso sim. que acaba ganhando... E por isso que as pessoas têm tanta birra com o Persona 4, porque o Persona 4 é tão mais alegre, cheio de cor. Eu gostei dele justamente por isso. É interessante, porque o 3, a gente tá falando do fim do mundo desde o começo, por assim dizer. Uhum. Tá falando, assim, de um mundo em que o dia tem 25 horas. Uma delas, a Dark Hour, é um em que um punhado de pessoas continua andando pelo mundo enquanto todo o resto do planeta se transforma em caixões. É. Super legal, super bacana. Esses jovens que conseguem permanecer humanos nessa Dark Hour usam o poder de Persona, certo? Pra lutar contra os monstros que aparecem nessa hora. E perdendo esses monstros que são Shadows, estão fazendo as pessoas virarem no caixão na Dark Hour, que elas meio que se fingem de mortas pros Shadows não roubarem a consciência delas, porque todo mundo tá atacando os Shadows meio que zumbificado, pra dizer o mínimo, assim. Então, assim, ele é bem mais dark do que o Persona 4, claro. Mas a proposta deles também é bem diferente. Aqui, o grande dilema de Persona 3 é a questão da morte, uhum. certo? A gente... Poxa, você, a primeira palavra que aparece na tela, Memento Mori. Nossa, só... Lembra-se então, assim, que você é mortal. Exato, a temática do jogo ela gira ao redor da morte, e não simplesmente, tipo, pessoas morrendo, sangue, blá, blá, blá. Não, o conceito da morte, ele é muito... muito mais profundo do que isso, é muito além disso, como que a mortalidade, não é nem a morte em si, a mortalidade, é a finitude, as pessoas não são eternas, e como se lida com isso, o mundo não é eterno, como que a gente vai lidar com isso? Nós temos esse tempo pra salvar o mundo, e a gente provavelmente não vai conseguir, o que a gente faz? Ele lida com a ideia da mortalidade de um jeito que eu achei bem legal, ele tratou dessa temática de um jeito muito e, bom. Só pra finalizar aqui, né, porque senão a gente vai falar sobre Persona 3. Então tem mais dois jogos pra gente cobrir. É interessante pensar que o último boss, ele chega pro protagonista e fala: eu não sou nada mais do que a vontade das pessoas. As pessoas desejam pela destruição de tudo. Eu apenas estou dando ao que elas desejam. Ou seja, como o André falou sobre a temática da morte, você percebe que é um negócio muito mais sutil. Principalmente agora, se você vê, assim, do jeito que tá o estado do mundo, você vê as pessoas falando sobre destrua isso, quebre aquilo, sabe, né? Ah, já passou a hora de um cometa vir e destruir tudo, sabe? É exatamente essa a ideia da Nyx, que é a última boss. Essa ideia de que a humanidade, ela quer acabar com tudo, porque ela tá cansada. O fim. Ela chama o fim, ela tá cansada dela mesma, e ela continua chamando e chamando o fim. E é por isso que ele vem. Por isso que ele simplesmente vem. A destruição tá no cerne da humanidade, sim, né? O legal dos jogos é que os discursos dos bosses, a gente sempre fica... Meu Deus. É, porque... Eles são feitos pra te desestabilizar e fazer você pensar... Pera, eu não tô do lado certo, eu tô do lado errado. O que, que eu tô fazendo? É. Né? Bom, mas... E é isso. Persona 3 é lindo. Todo mundo deveria jogar uma vez na vida. Versões que saíram. Persona 3. Persona 3 FES. Versão do diretor, com algumas coisinhas extras, com um modo extra... Que ele realmente amarra o final da história. E o Persona 3 Portable, que saiu pra PSP. Que tem um modo com a personagem feminina jogável. A chance de controlar todos os personagens em batalha. Que, infelizmente, é uma coisa que eu odeio no sistema do 3. Uhum. Porque você assim, não tem sistema. Mitsuru, eu te amo. Mas puta que pariu com esse seu Marin Karin, né? É. Pelo amor de Deus. É. Puta merda, você falou Marin Karin? Na porra de um bicho que é imune. Vai tomar banho. Aí eu penso, assim, eu amo Mitsuru, mas não dá pra defender. Mas o Persona 3 Portable, ele tem... Por ele ter uma personagem feminina pra você poder escolher, te abre a possibilidade de fazer outros social links que na versão original você não pode fazer. Sim. E aí você conhece outra faceta dos personagens. Então, assim, eu achei que foi uma escolha interessante. Saiu pra essas plataformas. Todas elas foram localizadas, então você vai encontrar todos esses jogos em inglês. E vale bastante a pena. E um outro, também tem um Persona Q, Shadow of the Labyrinth, que é um jogo co-op... Não co-op, mas é um jogo mix do Persona 3 com Persona 4 num cenário meio de Etrian Odyssey, né? Etrian Odyssey. E é interessante, caso caso você goste das duas séries e queira jogar mais com os personagens, né? É um jeito de você ter mais do jogo, né? E não se engane, Persona 3, Persona Q pode ter estilo Shib e Kawaii e tudo mais, mas ele também tem umas temáticas que são... Bem tenso. Persona em si, se você olhar bem no cerne dele, ele tem umas temáticas bem profundas. Não se engane. Não se engane. É tudo bonitinho até aparecer o primeiro bichão, até aparecer o Reaper, tá? Principalmente agora, como a gente... Principalmente agora que a gente vai falar de Persona 4, né? Eu só vou começar a dizer assim, antes de dar a mão pra Dri pra ela falar mais da história. É muito bonito. O jogo já começa assim, claro... Você, sim, se você vem do Persona 3, você já vê. O jogo tem luz do dia, luz do sol, tem outros... Você não sai à noite, você sai à noite pra trabalhar num hospital só. Você tem... Tá bem tenso, mas tudo bem. Você tem outras cores além de azul e cinza. Tem amarelo. Tem... Não tem um professor louco que fica falando de coisas de tarô no meio da aula, mas tem um professor que é um... Mas ele faz um spin-off, mas ele vem fazer uma pontinha. Pelo menos ele não tenta te envenenar no Persona 4, né? Experiências. Bom, agora eu passo a palavra pra Dri, pra ela falar um pouco mais do Persona 4. Persona 4, lançado em 2008 para PS2, certo? Como falar, a temática dele é bem diferente e eu acho que ele é menos global, você só vai ver o fim do mundo mesmo lá pro final do jogo, certo? Sim, em todos eles tem em comum esse aspecto de o mundo vai acabar, socorro. Mas no Persona 4, a maior parte da ação, ela é bem mais localizada. Ele se passa numa cidadezinha rural, ao contrário dos outros que eram em cidades grandes, mas é uma cidadezinha rural, e que começa a acontecer uma série de assassinatos. Pessoas aparecem mortas, penduradas em antenas de TV. Além disso, nessa cidadezinha, como cidade pequena, a gente sabe que é um inferno, né? Rumor é o que mais tem. Tinha um rumor de uma coisa chamada Midnight Channel. Que era o quê? Se você olhar pra sua TV desligada meia-noite de um dia de chuva, você vai ver a sua alma gêmea. Você não via a sua alma gêmea, você via uma coisa um pouquinho mais complicada. E a partir daí, fazendo essa associação do que era visto no Midnight Channel das pessoas morrendo, os personagens de Persona 4 começam a investigar, porque além desses assassinatos, começaram a acontecer desaparecimentos e um mundo novo se abre pra eles. Enquanto nós não temos a Dark Hour aqui, mas nós temos um mundo TV. Paralelo dentro da TV. Exatamente. Então, assim, ele é um jogo, uma ação mais restrita em termos de espaço, certo? Mas aqui os personagens têm mais espaço pra se desenvolver. Porque tudo, toda a história gira muito em torno dos personagens que estão na party, tem uma razão pra isso, certo? Não vou dar spoilers. Mas uma das vantagens, talvez, que Persona 4 tem em cima do 3 é que ele é mais humano. Até por uma questão de tempo. Os personagens não têm que salvar, não têm o peso de salvar o mundo nas costas. Pelo menos não até se conhecerem muito bem, até te darem a chance de conhecer todos eles muito bem. E assim, eu gostei mais do 4, foi o meu primeiro. Eu, até por ele ser mais feliz, talvez. Não quer dizer que eu não chorei loucamente com o final também, mas deixa pra lá. Mas o Persona 4, ele é bem mais humano. E eu acho que ele tem vitórias em áreas diferentes. O pessoal compara muito Persona 3 e Persona 4, fala qual que é melhor. Gente, os dois são lindos à sua maneira, certo? É que também, né, tem várias coisas. Por exemplo, falando do mundo da TV, né? Persona 4 trabalha muito também com a ideia de como as pessoas são vistas, né? Como um sim. As outras, como ela tem essa ansiedade de ver o que é a vida dos outros. Por isso que a gente tem esse mundo que todo mundo fica querendo ver o que os paparazzi têm a dizer. Exatamente. Porque isso é muito comum também, muito forte no Japão, porque você, assim, como o Japão é em si pequeno, né? Eles têm essa mania de meio que acontecer alguma coisinha, alguma pessoa X, fez alguma coisa e tal, eles já vão em cima dele com câmeras e tal, documentam tudo, sabe? Fazem um bloco e tal e lançam uma série, uma coisa sobre ele, sabe? E você vê isso muito bem no Persona 4, né? Todos os protagonistas, todos os personagens que aparecem, isso é um pouquinho de spoiler, mas isso assim é explicado logo, bem no começo do jogo. Quanto mais você expõe uma pessoa na frente das outras, a consciência coletiva das pessoas faz com que essa pessoa apareça no Midnight Channel. Então, o que você está vendo ali não é a sua alma gema, mas é a pessoa que está mais na mente das pessoas ao redor. E aí começa a bosta. Aí a gente está falando de como a mídia distorce, como assim, a opinião pública muitas vezes distorcida, muitas vezes bem cruel, ela pode, assim, lembrando até um pouco certas temáticas do Persona 2, né, da questão dos rumores, da questão do, a forma como as pessoas veem pode te influenciar muitas vezes negativamente, né, no Persona 4 isso é muito forte, como a visão deturpada das pessoas pode literalmente matar. O Persona 4, além desse aspecto aí, ele reforça mais aquela coisa do Persona, de como as pessoas querem ser vistas pelas outras, porque sim, o Midnight Channel tá mostrando aí justamente isso, como aquelas pessoas que estão no Midnight Channel querem ser vistas, ou aquilo que elas querem mostrar pro mundo, mas elas não têm coragem de mostrar, que isso acontece várias vezes, se mostra no Midnight Channel, é visto por todo mundo, vira um rumor, todo mundo fica falando, ai, você viu isso pessoa no Midnight Channel, ai, eu vi que tal coisa aconteceu, ai, você viu que coisa absurda. Chega um ponto no jogo que você consegue até ouvir as pessoas que estão fora do Midnight Channel falando sobre Midnight, dando risada do que está acontecendo e por aí vai. Então aquilo sim, é um show. E a gente sabe que às vezes as pessoas fazem show para se entreter. E às vezes essa maneira de entretenimento não é a mais correta. Isso também tem a ver com um pouco com a questão do antagonista do jogo. Mas eu não vou entrar muito mais em detalhes nisso, que é importante. Porque spoilers. Além disso, uma coisa interessante é a questão dos shadows dos personagens. Que aqui a gente vê o conceito de shadow mais forte do que no Persona 3. Sim. São faces ocultas dos próprios personagens, que você tem que superar elas na porrada, inclusive. Não, né? Na verdade, porrada é mais que termos, né? No Persona 3 era algo meio espontâneo, né? Por algum motivo. Os monstrinhos que você tinha que enfrentar, que eles surgiram por uma X razão. É que no Persona 3 é assim: quando você tá no sarcófago, é porque você não tem sua persona ainda, né? Essa persona ainda é não desenvolvida. Quando você não fica no sarcófago, é porque a sua persona começa a se desenvolver e você começa a projetar ela no mundo. Então você consegue ter uma modo de se impor à realidade. E isso meio que acontece de forma natural. Aí pra você despertar o persona, você precisa de uma aproximação da morte. Por isso que eles usam as armas, né? A ideia do termo de eu vou morrer, né? E por causa disso, a sua persona vem à tona. E no Persona 4 é diferente. Por quê? Porque não tem essa coisa de você simplesmente... desperta a sua persona, não. Você tem que encarar a si mesmo. Tirando o protagonista, obviamente, você tem que encarar a sua sombra. Você tem que encarar esse seu lado escuro. Esse seu eu que diz que, não, você é assim, você não quer isso. Você tá se enganando, sabe? Quando você nega isso, você está negando a si mesmo. Então isso faz com que a sua sombra se transforme num monstro que... quer a sua destruição, porque você não quer assumir a si mesmo, sabe? Shadow, não, quando você diz que o Shadow não é você, o Shadow diz pra você, agora eu sou o mesmo, eu estou livre de você, então eu vou acabar com a tua raça. Então você precisa descer na porrada com ele. E exatamente essa coisa de você, esse confronto, essa problemática de você enfrentar a si mesmo, faz com que você aceite, né? Você entenda que, na verdade, você... Essa ideia de você estar lutando é exatamente o que você faz todo dia. Você está lutando contra si mesmo, né? E você não deve só lutar. Você tem que aceitar que isso faz parte de você e trabalhar com isso. Mostra que você não é perfeito. Não importa quem você seja, você tem suas falhas. E você está fadado a falhar se você não aprender a lidar com isso. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, né? Não, não é ruim. Isso é bom, porque isso mostra que você pode crescer. Exatamente. Que você pode ser uma pessoa melhor. E Persona 4 trabalha muito disso, né? Nessa ideia de você pode ser melhor. Você pode crescer, você pode aprender, você pode superar qualquer problema. Essa é a ideia. Mais pra frente, né? Você acaba vendo que o que leva ao fim do mundo, o que mais leva ao fim do mundo no Persona 4, é a ideia de que as pessoas, elas estão cansadas de terem que fingir serem quem elas não são. Então, elas querem algo que as oculte umas das outras, para que elas possam ser elas. Tanto que é muito interessante que tem um... perto do final do jogo, tem um NPC, assim, que você não tem... é naquelas casas onde elas, você... no começo do dia você tá andando pra escola e você ouve as meninas conversando, isso, né? Elas falam, nossa, que bom que essa névoa, no começo eu achei que era horrível, mas agora ela é tão espessa que você mal consegue ver uns aos outros. Eu consigo ir pra escola sem precisar ficar me arrumando demais. É tão liberador fazer isso. Né, gente? Eu lhe pensando assim, eu... Hã? E o pior é que assim... Menina, eu tô tentando salvar... Mas quanto mais você pensa nisso, mais faz sentido. O pessoal não faz ideia do que tá acontecendo, mas beleza, tá de boa assim. É meio assustador. E você percebe que no final é exatamente isso. As pessoas querem esse anonimato porque elas querem poder ser o que elas são, porque elas são cansadas de fingir, sabe? E foi algo que me focou muito na minha cabeça. Eu demorei muito pra eventualmente aceitar e realmente agir em relação a isso, mas me fez pensar por muitos anos, né? Essa ideia do... o que nós mostramos, às vezes, é uma ilusão, né? Exato. Você mente demais pra si mesmo. E quanto mais você faz isso, pior é pra você, pra sua saúde. Exatamente. Você tem que se liberar, soltar, contar ao mundo e mostrar que você tem a si mesmo. É assustador, mas faz todo sentido, né? Sim, e... nossa, Persona 4 Golden, nossa, meu Deus do céu, que jogo lindo também. Que é meio que o remake do jogo, né? Com uma personagem extra, uma rota a mais, um pedaço de história a mais. O Persona 4 Golden, inclusive, ele não foi... ele, ao contrário do Persona 3 Portable, ele não saiu pra PSP. Ele saiu pra PS Vita, justamente, o que permitiu muito mais conteúdo. Então, assim, além disso... uma das críticas que o pessoal tem a Persona 4 é que, de fato, virou a galinha dos ovos de ouro da Atlus por um bom tempo. Sim, porque a Atlus, depois do Persona 4 Golden, lançou Persona 4 Ultimate Battle Arena, lançou Persona 4 Dancing All Night... Esse jogo de dança, aliás, não tem como defender. Parece ser legal pra caramba, eu jogaria, não joguei ainda porque, né, fazer o quê? Mas, assim, não dá pra defender muito. Ou seja, a Atlus pegou o Persona 4 assim e torceu ele assim de tal jeito, assim, olha só. Ah, tirou o último centavo dele. Agora ótimo. Podemos ir pro Persona 5. Então, Persona 5. Ana, você chegou a jogar Persona 5? Infelizmente não, nem eu. Então eu vou carregar assim o Persona 5. Eu não vou dar spoilers, tá? Não se preocupem. Não se preocupem. Não vai ter nenhum spoiler assim muito grande, assim, tipo, vai ser coisinhas pequenininhas, mas que não afetam em nada. Persona 5. Na minha opinião, o melhor Persona que já foi feito. Nossa! E eu não digo isso baseado em pouca coisa. Ele tem suas falhas? Tem. Mas ele é muito bom. Primeiro, ele traz de volta, tipo assim, quando eu tive a primeira batalha, e eu pensei, nossa, eu conheço a fraqueza desse monstro, eu vou usar essa coisa. Aí eu falei, a primeira skill, eu, hã? Dano de sombra? Eu usei. E é uma skill de morte, não é morte instantânea, mas é morte que dá dano... dano normal. Aí, ó, ué, calma, pera. Ah, pera, tem mais um... Ai, meu Deus do céu, eu quero dizer que tem mais uns elementos. Aí eu fui olhar a barra de elementos, de fraqueza e resistências. Aí você tem dano psíquico, nuclear, e você ainda tem dano por piercing, é shot, né, tiro. Aí eu comecei a pensar, puta merda, já vi que vai ser complicado. E aí eles ainda adicionam mais interações entre as coisas. Por exemplo, se o monstro tá congelado, tá com status negativo, né? Você usa uma magia de vento e toma mais dano. Ou ele está confuso, tá com medo, você usa uma magia psíquica e toma mais dano. Ele tá congelado? Joga uma magia nuclear, toma mais dano. Então o gelo tá igual Pokémon, né? Fudido de todo quanto é jeito. Pobre gelo. É, então, assim, então eles colocam, assim, um monte de coisa nova. Eu, assim, foi overwhelming, assim, pra mim no começo, porque eu apanhei demais até eu conseguir começar a ver, assim, o que era cada um, né? Eles, assim, de um certo modo, eles facilitaram muito você pegar 100% das arcanas numa playthrough só. Bastante espaço pra gastar. Bastante espaço, se você souber o que você tá fazendo. E o que é a história? A história é, você e o seu grupo são ladrões. Mas não são qualquer tipo de ladrões. Vocês são ladrões dos corações. Kingdom Hearts mandou oi. O que, que é isso? O que, que é isso? Vocês roubam os desejos e pensamentos ruins e egoístas das pessoas. Vocês tiram essas coisas ruins das pessoas e fazem com que as pessoas se tornem boas. Tanto que é isso que acontece se você vê, por exemplo, viu aquela animação curta, o Dawnbreakers, né? Dawnbreakers. É, eles enfrentando eles lá, naquele lugar que parece um labirinto, né? Uma estação de metrô. Aquele lugar é o Mementos. É um dos elementos do jogo. Que é o quê? Mementos seria a consciência coletiva. O palácio da consciência coletiva. Então, aí lá eles encontram o alvo deles. Eles enfrentam esse alvo. E depois que eles derrotam a persona, o cara, eles encontram o cara lá e eles falam, não, você tem que parar de ser assim. E ele admite, não, eu tava errado, eu sou o tava sendo egoísta, etc, etc, etc. Por favor, eu vou mudar você. Então vá lá e peça desculpas por tudo que você fez e se entregue pra polícia porque você fez coisa errada. E ele faz isso, né? Tanto que no final, aí você pega um tesouro, que é o tesouro dele, né? Que é o que meio que começou tudo aquilo, né? É a coisa mais interior que a pessoa tem. No caso desse Dawnbreakers, era uma chave. Que era a chave de um armário, quer dizer, de uma gaveta que tinha a coisa que era mais importante pra ele. E que foi meio que o motivo pelo qual tudo começou e ele ficou daquele jeito, né? Se tornou um criminoso. E todo jogo se resolve ao redor disso, né? E pra mim, esse jogo foi provavelmente o mais pesado. Em termos de história, nossa, né, de Social Links. Porque se você passou pela sua vida como sendo aquele que era o excluído da turma, né, aquele que ficava meio assim longe dos outros, era meio que o estranho, diferente, né, por algum motivo, esse jogo vai dialogar com você, que você vai pensar assim, poxa, porque a ideia do jogo, quando você fala com o Igor, né, ele fala, você tem a missão agora de se tornar um ladrão pra roubar o seu futuro das pessoas que roubaram ele de você. Você tem que roubar a sua liberdade de volta. Então, você vê que já não é um tema muito leve. Não, nem um, né, pouco. E você vai tratar assim de pessoas. Tipo, o primeiro caso é pesadíssimo. Tipo, as pessoas, assim, se você jogar o jogo assim, bem de leve, você pode assim, ah, mas normal. Mas não, comparado com os outros casos iniciais que você teve, por exemplo, no Persona 4, o primeiro caso, nossa, é que eu queria muito falar, mas eu não posso falar porque senão é spoiler, eu não quero dar spoiler pra ninguém, né? Mas eu só digo isso, é pesado. Eu fiquei assim, eu só vou dizer, todo mundo, basicamente os três primeiros casos, você vai terminar odiando a pessoa profundamente. Você vai assim, não terminou o primeiro palácio? Eu tava assim, meu Deus, se eu ver se esse cara, eu ia esganar ele. Com as minhas mãos. Eu falo assim, não, você não merece viver, seu babaca. Morre! Morre! Por que você tá fazendo isso? Isso é que é foda, né? Tipo, o cara é um boss e você tem que salvar ele, né? Né? Não, e na verdade, no caso, você é não é você que salva, você é dado a opção de matar ele, né? A personagem mais ligada a ele é dada a opção de matar ele, só que ela fala, não, eu não vou matar ele, porque morte é muito leve pra você o que você fez. Nossa! Você tem que voltar pro seu corpo e se entregar. Nossa! Você tem que se responder pelos seus crimes. Gente, pesado. Ele fala, pesado. Tá bom, eu vou. E ele vai. Tanto que quando ele se confessa, ele fala, não, eu fiz, eu sou responsável por isso e pra pagar pelo que eu fiz, eu vou me matar. Se não, ele fala, não faça isso. Se entregue pra polícia. Vá a julgamento. Pague pelos seus crimes, mas morte, você não merece a morte. Ele falou, eu irei fazer isso. E ele faz, sabe? É pesado, porque você trabalha, assim, com desejos das pessoas, do tipo, tanto que toda vez que você manda um cartão, né, pra pessoa, né, pros alvos grandes, é tipo assim, é espírito da ganância, espírito da gula, da vaidade. Caraca! Do orgulho. Então, vai indo. E é muito legal como a história se desenvolve. E é muito engraçado que ela é contada de trás pra frente. Você começa o jogo no fim. Caraca! Por motivos, você acaba tendo que recontar a história pra outro personagem. Aí, por causa dessa recontagem, que você começa o jogo do começo. Você vai contando a história... Olha, aqui eu tenho que fazer um protesto, tá? Que eu tô, assim, boladíssima, que eu não consegui jogar ainda, porque, né, 190 pau num jogo eu ainda não tô podendo pagar. Aí você vem com isso, eu, tipo, fico pensando, o que eu faço? Eu preciso desse jogo na minha vida. Mas... eu tô bem triste. Eu só vou dizer uma coisa. Eu tava com essa frase na cabeça, eu precisava falar ela. É que todo mundo, tipo assim, nos outros Persona, por exemplo, Persona 4, os outros personagens, eles enfrentavam as sombras, né? Eles enfrentavam as sombras, derrotavam e aí liberavam essa persona. Nesse, não. Quando o personagem, ele enfrenta, ele confronta a si mesmo, né? É assim, por exemplo, a situação, ele fala, não, isso tá errado. Eu penso diferente, eu sou diferente, eu quero coisa diferente. Eles meio que despertam a persona e a persona fala com eles. Você vê o diálogo deles embaixo, né? Você vê ele sentindo dor, assim, porque é tipo assim, aquela coisa, tipo, eu estou mudando, sabe, né? É assim, que não é uma coisa fácil. Tanto que uma das minhas personagens favoritas, que aliás é a última personagem que você libera, eu não vou nem dizer quem é, mas a persona dela chega e fala, trair é ser livre. Nossa! Quem você irá trair para você conseguir a sua liberdade? Pesado. Fuck! Pesado. Pesadíssimo. E assim, você vê que ele trata de temas assim que normalmente você não trata, que não são tratados. É selo Atlas de aprovação, ó. Muito bom. Você fala de selo da Atlas, eu só lembrei do featuring Dante from Devil May Cry series, mas ok. O Persona 5, ele teve um probleminha, que foi os infinitos atrasos. Ele foi empurrado pra frente várias vezes. Eu acho que ele tá sendo... ia sair originalmente em 2013 ou 2014, não era? Acho que em 2000... alguma coisa do tipo. Eu não lembro agora certinho. Assim, múltiplos atrasos, mas justificaram com que é o jogo mais longo da série, né? O jogo mais conteúdo da série. E saiu pra PlayStation 3 e PlayStation 4, e pelas reviews das duas versões, as duas ficaram muito boas. A de PlayStation 3, ela não deixou nada a dever pra de PlayStation 4, sabe? Então, assim... tipo, a única coisa do PlayStation 3 é que provavelmente tá capado a 30 FPS em algumas cenas. Porque todos os personas agora não são mais imagens estáticas, eles se mexem. Mas assim, mesmo que se mexam, eu acho que não é uma perda tão grande assim. E não só eles se mexem, mas como eles também têm muito mais imagens, tem muito mais coisa acontecendo, sabe? A estética do Persona 5 é muito legal. O uso das cores, o design dos personagens ficou muito legal mesmo. Eu acho, e acho que outras pessoas vão concordar comigo, que o atraso valeu a pena, porque a Atlus entregou um jogo à altura do que a galera tava querendo. Sim, a única coisa que eu tenho, meu único problema com Persona 5, né, é o pacing do jogo. Por quê? O jogo, ele começa bem devagar, aí depois terminou. Nossa. Pera, oi? Não, porque, tipo, ele, tipo assim, os primeiros casos... esse tipo de pacing é horrível. Você tem, assim, os primeiros casos, é a mesma coisa, você vai conhecendo o caso, você vai pesquisando, vai procurando, né? Você vai descobrindo coisas, você vai lá e resolve. Depois do terceiro caso, é meio que... o 4, 5, 6, assim, vai assim... você nem sabe o que aconteceu direito. Parece que eles simplesmente jogaram um negócio na sua cara, assim, toma peixe, pá! Toma isso, pá! Vai, pá! Aí quando você chega no último, você... hã? Pera, eu já tô aqui? Mas é aquela outra coisa de explorar, de buscar motivos, e agora tá tão rápido, eu... Hã? Hã? Sabe? Você fica meio assim, meio... Meu único problema com o jogo é o pacing, né? Que ele podia ter sido um pouquinho mais... Talvez. Cadenciado, equilibrado. Tem algumas partes que podiam ter sido um pouco mais rápido, sim. Mas outras partes podiam ter sido exploradas um pouquinho mais, sabe, né? Pra você poder se ligar melhor àquela situação. Mas, tirando isso, o jogo é um 10 na minha... minha coisa. Eu tô bem triste, mas enfim. De todos os títulos, né? A gente não vai se alongar muito nos spin-offs, certo? É legal falar que nós temos algumas adaptações em anime. Persona 4 tem duas. O anime de Persona 4 teve uma coisa que eu achei muito legal, que foi um episódio em que mostrou um princípio de Shadow do Yu, do protagonista. Aham, não, mas isso foi o filme. Não, do Persona 4. Persona 4. Então, Persona 4 foi o filme. Não foi o filme. Não, isso foi no filme. Foi o filme ou foi o OVA? Mas foi um episódio, fora da série. Na verdade, foi na série. Foi na dungeon do... Ah, daquele cara que a dungeon era tipo um joguinho, sabe? Não foi bem o Shadow dele, mas mostrou o maior medo dele. Eu achei isso muito legal. Porque assim, o anime foi bom por isso, porque ele... delimitou um pouco a personalidade do protagonista sem perder de vista as possibilidades que você tem. Tanto é que a personalidade dele no Persona 4 de Animation é uma, e no Persona 4 Golden de Animation, de fato, milcagem total, mas enfim. É, porque o Persona 4 de Animation, ele tem um filme, né, o barra Isso. OVA, né? Que é o True Ending. Que conta, o True Ending, que conta o Yu enfrentando a sombra dele, né? Enfrentando o que seria a sombra dele, e ele chegando ao termos de que o maior medo dele é ficar sozinho. Que foi justamente o que aconteceu nesse episódio, que, nossa, tipo, teve uma cena aqui pro meu coraçãozinho que shippa o Yosuke eternamente, foi uma cena muito bonitinha, mas aí já sou só eu, tá? Muita gente criticou o fato de ter dois animes, então não precisaria ter um anime do Persona 4 Golden, mas o fato é, ele existe. Caso do Persona 3, recentemente saíram 3 filmes, uma animação muito bonita, foram 4, saíram 4 filmes que adaptaram o jogo. Uma animação maravilhosa, por sinal. Uma animação muito bonita dos filmes. E tem um anime que muitas pessoas querem fingir que não existe, certo? Não, ele não existe. Ele não existe. Persona Trinity Soul. Ele não existe. As pessoas não aceitam a existência dele, apesar de ele ter a melhor versão de Memories of You de todas, tá? De fato, o anime é meio whatever. Mas existe, ele se passa depois do Persona 3, mas a conta não fecha com nada do Persona 3. O The Answer também, que é canon do Persona 3, o anime tá nem aí pro The Answer, que saiu depois. Então, assim, esse anime, muitas pessoas querem ignorar e eu não tiro totalmente a razão delas. E pro Persona 5 saiu um OVA especial, justamente antes do jogo sair, que é o que o Wether tava falando, tá? E que serve justamente pra introduzir um pouco sobre o plot e os personagens de Persona 5. Então, assim, é uma série que se estendeu por várias plataformas, por vários anos, e que se mantém como uma das grandes, acho que uma das grandes franquias de RPGs japoneses, não é à toa, né? Ela tem uma importância muito grande para esse segmento. Algumas pessoas vão falar Persona é o spin-off e Shin Megami Tensei é a melhor série de todas. Não, são coisas relativamente diferentes e elas focam em grupos diferentes, então não é errado você gostar de um e gostar do outro, tá? Sei, fanboys ao redor do mundo vão gritar em dor porque eu falei isso, mas tá tudo bem você gostar de Persona, está tudo bem você gostar de Shin Megami Tensei. Se liberta disso. Eu adoro os dois. Se liberta. Se liberte dessa babaquice. Corra pra liberdade. Corra pra liberdade. Seja livre. Goste do que você quiser, em vez de ficar achando que... Ai, meu Deus do céu, meu gosto é especial, então só porque meu gosto é assim, você não pode gostar de Shin Megami Tensei. Não seja essa pessoa. Não, é assim, muitas pessoas criticam justamente porque esperam de Persona a mesma coisa que elas encontram em Shin Megami Tensei. Gente, são propostas diferentes, são narrativas diferentes, são estilos de batalha diferentes. Tudo que os jogos compartilham é o estúdio e certas e temáticas e certos elementos. Sei lá, os demônios do Shin Megami Tensei muitas vezes voltam como personas, mas gente... São séries e propostas completamente diferentes e a comparação não faz um pingo de sentido. É assim, eu entendo quando a pessoa não se simpatiza muito com Persona por achar talvez um pouco mais infantil. Tá, você pode não gostar da série Persona por causa disso, ok. tudo bem. Mas tem fãs de Shin Megami Tensei que chegam a ser bem, assim... Como eu já falei muitas coisas, muitas palavras de baixo calão, vou tentar ser um pouco mais educada agora. Tem fãs de Shin Megami Tensei que eles acabam sendo até um pouco violentos em relação à Persona, não considerando a importância, inclusive, que Persona tem pra indústria de jogos no geral. Então, assim, são propostas diferentes e quando você passa a analisar como propostas diferentes, esse ódio deixa de ter razão. Não que tivesse razão em algum momento, mas qualquer justificativa, por mais absurda que fosse, não tem motivo mais de ser. Eu acho que o problema do fã, do fanboy old school, que acha que apenas as séries que ele cultua, que são as mesmas coisas que ele joga há 20 anos, são válidas e são importantes e são legais. Isso me dá uma preguiça muito grande. Mas, né? Eu odeio fanboy, gente. Vocês me perdoem, mas eu odeio fanboy. Mesmo a gente sendo meio fanboy da série, a gente, pelo menos, a gente é fanboy das duas séries. Não foi isso. Quando você é um fanboy que ama e respeita as diferenças, você é um cara legal. Eu gosto de você. Só que quando você é um fanboy que se dedica mais a odiar uma coisa do que gostar daquilo que você gosta, meu, sai da minha vida. Sai do meu mundo. Parei. Aí tá a coisa da humanidade querendo destruição de novo. Nix estava certa, aparentemente. Mas tudo bem. Que nós não nos alongamos muito sobre plot, nós não demos spoilers, a gente não... Até porque a série Persona, ela... Eu acho que vocês vão concordar comigo que é mais legal quando você não tem spoiler. Você realmente encara a série, você pega ela às cegas e toma na cara e apanha do Reaper e apanha dos... Assim, morre de um jeito zoado numa dungeon que você não tava esperando. E se emociona com a história, né? Ah, vá! Nossa, gente, a primeira vez que eu comecei a escutar aquelas correntes me deu um alvoroço no coração. E o Reaper me achou antes de eu conseguir fugir e ele me matou. Foi bem triste. Eu perdi, tipo, 5 andares do Tartarus. Oh, well. Não, eu me lembro que quando eu vi a primeira vez o Reaper, depois que eu enfrentei o Reaper a primeira vez, meu Deus do céu, eu passava tão rápido pelos andares do Tartarus que eu deixava até fumaça pra trás. Tchau. Mas o Reaper me ajudou assim, a primeira vez que eu joguei Persona 4, eu joguei muito na porrada, sabe? Eu tinha pouca estratégia. O Reaper me forçou a usar buffs e debuffs de um jeito que eu não levava em consideração a importância deles até o Reaper achar minha party. É, isso é verdade. Edifica isso, caráter. Aliás, também reconsiderar buffs e debuffs pra tudo, tanto que agora eu uso buff e debuff em tudo, até... Sim. Até eu não poder mais em Bravely Default e tudo. Se você for jogar o Shin Megami Tensei Nocturne, O Nocturne, eu joguei Nocturne. Dói. Eu apanhei tanto do matador. Então, ou qualquer persona pra essa ideia, lembre-se, Debilitate é o seu melhor amigo. O problema é que Debilitate vai aparecer lá no final, né? Aí você vai enfrentar o matador em Nocturne e você tem, tipo, 3 debuffs e tem que rezar pra dar certo. Você tem que usar Sukunda e Sukukaja. Sukukaja em você e tem que usar Sukunda nele pra diminuir. E outras coisas, outras considerações que eu vou falar mais quando eu tiver... quando a gente for falar de Shin Megami Tensei mais pra frente, mas outra coisa que é complementando somente as considerações da Dri, né? Se você se interessou mesmo que minimamente por qualquer um dos temas do Persona, ou se você nossa, eles falam que é um jogo pesado, como pode ser tão pesado? É um jogo de simulação social, essas coisas, né? Ele não é pesado porque ele é difícil. Ele é pesado porque ele dialoga com você. Diferente de muitos jogos por aí, que você simplesmente desliga a sua cabeça e vai fazer o que você tem que fazer, Persona, ele vai dialogar com você, ele vai chegar e falar, não, você vai se ver ali no jogo. Alguma coisa de você vai se ver ali no jogo. E você querendo ou não, você pode admitir que isso tá lá ou não. Mas a maioria das pessoas com que eu já conversei sobre o jogo, que falaram que gostaram do jogo, é porque elas falaram, eu me vi ali, eu realmente senti que eu estava no jogo. É a questão que a gente tinha falado. Persona, ele é uma série muito... Persona é uma série muito humana. Os maiores dramas não são monstros e demônios e o mundo à beira do apocalipse. Eles, assim, é o plot, mas o que realmente pega é você ser obrigado a confrontar questões que são extremamente humanas. E assim, você confrontar que você é humano, que você é falho, que você faz um monte de besteira, e você pensa um monte de besteira que tá naqueles personagens e é mostrado como uma coisa ruim, ele te força a confrontar isso. Você meio que confronta o seu Shadow em vários momentos. Cada pessoa vai ter o seu social link que vai dar aquela torcida no coração justamente porque ele fala mais alto com você. cada... Assim, eu não vou nem perguntar, até porque eu imagino que é um jogo em que perguntar isso fica uma pergunta pessoal demais. Eu só vou falar, é uma ótima coisa que o Padre falou, eu só vou colocar aqui qual foi o meu social link que mais, assim, me fez ficar no WoW. Persona 4, Imperador. Nossa, sim! Sim, sim, sim, sim, sim. Persona 4, Imperador, sim. Fato. É? Persona 4 e Persona 4 Imperador. Esses dois. E o pior é que eles estão relacionados, né? O do 4 menciona o do 3. É incrível. No meu caso, assim, já que nós estamos colocando, eu acho que alguns dos que falaram mais alto comigo. Os dois do Sol, de Persona 4. As duas versões do Sol. Que assim, tem alguns que você pode escolher personagens, né? Dependendo de certas escolhas que você faz de clube e tudo mais. Uhum. Você muda o social link que você vai ter. Os dois do Sol, de Persona 4. O Sol, de Persona 3. E eu tenho um carinho especial pelo Mago, pela Arcana do Mago. No 3 nem tanto, mas no 4, porque é o meu personagem favorito no mundo. Yosuke, seu lindinho. Você é um idiota, mas você é lindo, eu adoro você. O social link dele, especificamente, ele também deu uma cutucada, porque o Yosuke merecia mais do que ele teve. Mas cada pessoa vai ter o seu. Cada pessoa vai tirar lições e reflexões diferentes. Uhum. Você pode nem concordar com aqueles personagens. Você pode nem concordar com a postura deles, mas você tá conhecendo eles. Cabe a você e as suas escolhas aceitar aquilo ou não, ajudar aquilo ou não. Não só isso... É importante que você entenda, e principalmente se você jogar esse jogo, é uma reflexão que você pode fazer, não é porque o outro tem um ponto de vista diferente de você que ele está errado. Sim! Que ele está tão certo quanto você, mas só que a vida dele foi diferente, então as escolhas que ele tomou são diferentes e elas não colocam ele como errado. E a pessoa vai ter uma visão de realidade diferente. Sim! E aceitar isso é o primeiro passo para você ajudar as pessoas, para você construir um mundo melhor. Basicamente, é uma série que consegue virar você de cabeça para baixo de mais de uma maneira. E eu acho que é um standout dentre os RPGs que tem por aí. E não deve ser tomada simplesmente como um simulador happy-go-lucky, porque é muito mais... É uma coisa única que todo mundo deveria experimentar, porque... É muito bom, mas esteja preparado porque o jogo não se segura. Ele vai ser pesado quando ele puder ser pesado, não tenha dúvida disso. Não se iludam só por ser um jogo mais adolescente, com personagens adolescentes, que pra nós adultos ele vai ter lições importantes até demais. Enfim, eu deixo o questionamento pra vocês. Pessoal, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Éter, muito obrigado. Eu tava querendo esse cast desde o primeiro dia de PXP. Eu tô tão feliz de ter conseguido equipe pra ele. E aí? Não, gente, é sério. Cada tema que eu queria gravar e que eu finalmente consegui equipe pra gravar, eu ganho mais um ano de vida. Olha, eu já deixo aqui. Eu vou deixar isso falado. A gente vai gravar temas que, olha... Só digo, SMT e Zero Escape. Zero Escape, nossa, sim, por favor. Zero Escape tem que sair. Mas eu vou deixar esse... Spoilers, ok? Mas, enfim, gente, de verdade, muito obrigado. É, pode parecer que a gente saiu do tema, mas o Persona é uma série muito ampla, que aborda um monte de temas e que... Agora, pra poder completar bem essa experiência, eu quero ouvir de vocês, ouvintes. Quem já jogou, quem não jogou, quem assistiu os animes, quem... Qualquer coisa, mandem e-mails, mandem comentários, falem no grupo, falem na página, nós queremos ouvir vocês. Persona é importante para ser uma experiência compartilhada para a gente ouvir as opiniões de quantas pessoas for possível. Tudo bem? Sim. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado, gente. Beijos. Até mais. Tchau. Grab your things, don't miss your chance. Find your own rhythm and dance your own dance. Be creative and track your course. You must know what's ahead. Driving through the dark. O conteúdo é tóxico. E está começando mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Jim. E aqui é o Ether. E vamos direto para os nossos recadinhos de sempre, né? Bora lá. Para você que está nos ouvindo via agregador, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Para mandar e-mail, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, contato@projetoxpodcast.com.br. E também curta a nossa página no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast. E junte-se a nós no nosso grupo facebook.com/grupos/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre a nossa rede do pássaro azul, o Twitter, onde você pode nos seguir no @projetoxpodcast. E essa semana nós tivemos aí o lançamento do ExpressoCast número 20, Fate Prototype, onde você vai poder ouvir eu e o Sage falando aí desse pequeno OVA, dando uma palhinha assim bem rápida. Tem também o Projeto X Playlist do League of Legends, onde o Mung e o Abby, eles falam, mostram bastante músicas de League of Legends. É uma boa pedida se você gosta do gênero. Isso também é porque tem umas músicas muito criativas. E vamos direto pro que interessa, os nossos e-mails. E-mails! O primeiro e-mail aqui é um e-mail bem curtinho do Rafael HQ, que ele fala assim: ama meio, esse entra na lista dos animes que sempre ouvi falar, mas nunca vi. Tipo, sinopse nunca me atraiu, mas um bom cast, pessoal do PXP. Muito obrigado. E você não morava no Brasil? Eu não entendo, eu achei que o mundo do Brasil tivesse visto isso, sei lá, no SBT. Ele passou na TV aberto o tempo. Ah, talvez. Certeza. Não tenha idade pra ter acompanhado na época, ou não tinha interesse de ver televisão nessa época. Acontece. Tem que mandar a idade, Rafael. Porra. Nosso próximo e-mail é do Rui Carodi. E saudações a todos. Vida longa e próspera para o podcast que ainda não falou sobre a jornada nas estrelas. Um dia, quem sabe. Primeiramente, sobre o podcast Last of Us e o DLC dele foi muito bom. E é lindo ver a Driton animada por um tema que a apaixona tanto. Espero que possa fazer outras playlists de músicas de games. Não se preocupe, Rui. Vai ter, ó, muitas vindo por aí. Segundo, sobre o Punho de Ferro, para mim, indiscutivelmente, foi a pior série e pior decepção. Gosto muito do personagem, que é o de boas histórias da década de 70, e vê-lo desta forma foi revoltante. É como ver uma série do Superman só tendo reuniões de pauta no Planeta Diário, ou uma série do Batman que só mostrasse ele escondendo os ternos do Bruce Wayne. Acho justo. Eu não tenho o que comentar, eu não vi a série. Cara, a série do Punho de Aço tá tipo novela mexicana. Ah, então você é o meu tio, que não sei o quê. Ah, então vamos ser amigos. Ah, meu Deus, agora você era o vilão. É tipo... Ai, que triste. Terceiro, nunca esperaria o programa de Ramameio, mas foi sensacional. Como todas as obras de Rumiko, é uma série mais longa do que deveria e com situações que se repetem, mas também, como todas as obras dela, tem uma ideia ótima e um humor muito bom, personagens legais e momentos inesquecíveis. Esperando a partir de agora o podcast de Inuyasha. E quarto, pensando em um cast que fosse legal para todos os participantes, fiquei pensando que um tema a Calvin Haroldo, e documento sobre o autor, e com certeza vários ouvintes e participantes devem ter boas memórias sobre as tiras. Seria possível? Desculpe-me um e-mail muito longo, felicidades, alegrias, paixões inenarráveis e tchau. Obrigado por entrar em contato conosco, Rui. Ah, não sei se um específico de Calvin Haroldo caberia, mas eu acho que um de sobre tirinhas. Eu acho que seria interessante. É que eu, pessoalmente, eu não tenho gabarito pra falar de Calvin Haroldo especificamente. Eu tenho um pouco, mas porque eu li alguma quantidade relativamente grande das tirinhas dele, mas mesmo sobre Calvin Haroldo, acho que um cast inteiro não daria. Mas é um tema que a gente pode explorar. Obrigado pela dica e obrigado pela sugestão também. Sim. E o próximo aqui é um comentário do Kogo War, que é um comentário tech rápido, e ele fala assim: muito bom o podcast, adoro o Rama, é divertido, tem personagens cativantes e uma ótima trilha sonora. Estou reassistindo, só que agora junto com a minha filha. Foi o primeiro anime que ela escolheu pra ver. Por conta da idade, estou tomando cuidado com alguns detalhes, mas nada que estrague a experiência de assistir. Ela está gostando bastante, já estamos na quinta temporada. Abraço. Olha só, já estragando a menina desde criança. Nada, já apresentando coisa boa pra ela desde criança, desde cedo. É aquela coisa, né? Ensina seu filho a gostar de Magic que ele nunca vai ter dinheiro pra droga. É mais ou menos essa a ideia. É a porta de entrada, né? E nós também temos mais um comentário da Juliana Xavier da Silva. Finalmente um anime que conheço. Miku Sensei é sensacional. Adoro os mangás e animes dela. Sou apaixonada por Inuyasha. Por causa disso, assisti Mason e Koko, Kamameyo e Hine. Gosto do estilo de desenho da mangaka. Na minha opinião, é bem original. Não conheço outro mangaka que desenhe igual. Por favor, façam mais casts da Miku Sensei. Faremos. Algum momento. Pode ser daqui a 10 anos, mas a gente vai fazer. E muito obrigado por e-mail de todos, né? Vamos mandar aqui um abraço pra quem comentou nos podcasts que saíram até agora, né? Então um abraço aí pro Pablo Neves, o Henrique Tavares, Rui, Túlio, Lucas Costa, Kogowar, Juliana Xavier e o Francisco Wolf Santana Jr. Será que esse realmente é o nome dele? Eu não sei, mas é um nome bem legal. Ah, abraço pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Yeah. Yes, I